noite faz o morro mais lindo. A lua clareia o rosto triste, menino. O amor, a esperança de vencer vem agora. O vento triste se espalha e o morrão aqui chora. É vergonha pra mim admitir que perdi, mas tô aqui, tô firmão. Olha nós na missão, na humildade malandra. Eu peço ajuda a Deus. O sofrimento, os problemas, eu tô ligado que é meu. Às vezes eu sonho com o mar e um gramado, rodeado de quem tá comigo lado a lado. Desejo felicidade, ó, pra mim e pro cê. Um dia nós vai morrer, mas antes vamos vencer. O poeta cantou e eu não tava pra ver. O louco aqui vai sofrer, mas testa a febre pra ver. É amor infinito, eu tô aqui no morral. Vem com nós, bom vivão, lado a lado os irmão. O que eu mais quero é brindar a vitória. Ei, o Fábio firmezão na derrota. Deus tá comigo e ouve as minhas preces. Vamos caminhar enquanto os pivetes crescem. Sujeito, eu sou, cê também demorou. Dividido entre nós, o ódio e o amor. A alcateia tá aqui, tá de volta. Sem maldade. Nós sempre foi humildade, quem não diz é os covardes. Com seis, com quatro, com três ou com dois, os verdadeiros não caem. Os fracassados se foi, fase boas e ruins. Eu tô preparado com Deus do meu lado e meu parceiro. O Fábio, experiência, nós tem. Escuta aí o louco. Só nós no ar de novo, os representantes do morro. Se o teste é sofrimento, nós é vencedor. Entre o ódio e o amor, vem com nós, negou. O escuro da noite faz o morro mais lindo. A lua clareia, o rosto triste, menino. O amor, esperança de vencer vem agora. O vento triste se espalha e o morrão aqui chora. O escuro da noite faz o morro mais lindo. A lua clareia, o rosto triste, menino. O amor, esperança de vencer vem agora. O vento triste se espalha e o morrão aqui chora. Sobreviver aos testes, os fracos não alcança. Força, paciência, experiência, esperança. Amor e afeto, Deus ouviu as minhas preces. Aqui, alcateia, o morro traz o rap. O escuro da noite, o coração não gela. Nós é pique favela, os malandros na selva. Tá em choque, moleque, aqui é humildade. Nós também tem maldade, reconhece a verdade. Deus, por favor, ilumina meus pensamentos. A favela tá sofrendo, veneno 100%. Eu acredito e tenho fé no mundão sem maldade. Respeito e lealdade, amor, essa é a chave das baladas frias. Os verdadeiros tá aqui. Que Deus ilumine os caminhos dos pivetinhos. A sintonia aqui é forte, parceiro. Um por amor e dois pelo dinheiro. Eu lembro do passado e eu não imaginava. Hoje eu tô aqui, firmezão na parada. Nós é iluminado sim, pela luz divina. RVC, FBO, Alcatela, guerrilha. Pode se preparar, você mentiroso, você traidor. Ei, você do ouro, Deus usa os loucos pra confundir os sábios. É, os traidor já foi parceiro. Tá ligado? Nós representa o Cerejeira e o São Pedro. O Sonho Azul, o Bananal e o Bombeiro. O Jacirão, Santa Júlia, Espraiada. Fala o velho, Calu, missionária. Os loucos aqui não caem, nós tem disposição. Alcateia na missão, trago o morro no coração. O escuro da noite faz o morro mais lindo. A lua clareia, o rosto triste, menino. O amor, esperança de vencer vem agora. O vento triste se espalha e o morrão aqui chora. O escuro da noite faz o morro mais lindo. A lua clareia, o rosto triste, menino. O amor, esperança de vencer vem agora. O vento triste se espalha e o morrão aqui chora. Fico pensando no mundo, meu Deus, o que tá vendo? Os moleque com 17 já tão tudo morrendo. Os que tá vivo se arma e se entrega pro mundo louco. Não sei se quero criar, mas o meu filho no morro. Não sei se quero cantar e representar os parceiros que se mata por fama, mulher, droga e dinheiro. Que vou falar pro meu filho que minha quebrada é firmeza, pra depois encontrar falsidade e tristeza. O mundão tá louco, tem poucos com a lealdade. Você fala bondade no peito cheio de maldade. Covarde, olha no olho e diz que anda na fé. Não trai os parceiros, mas trai a própria mulher. Diz pra mim sangue bom, se aqui tem humildade. Quando cês vê humildade, cê chama de miserável. Olha aí pro mundão e não se entrega doidão. Eu fiz união e luto pelo morrão. O que que tá acontecendo? Os dias tão se curtando. Até os cantos de rap hoje tá se matando. A paz é um sonho e o amor agoniza. Traição, mentira, destrói várias famílias. A maldade no mundo é pra testar os guerreiros. Já entrou em desespero pelo maldito dinheiro. É nós por nós, assim diz a voz. Quer viver um covarde ou morrer um herói? O escuro da noite faz o morro mais lindo. A lua clareia, o rosto triste, menino. O amor, esperança de vencer vem agora. O vento triste se